sabe, faz bobagem e só quer jogar com a camisa 10 e só quer jogar com a camisa 10. Você não joga nada e quer massagem. Lá, lá, lá, lá. Você não joga nada e quer massagem. Lá, lá, lá, lá. Eu bolo, faço um verso, chego e trolo. Rima, droga, eu não indolo. Quando der passar na rua, tá as mulher tem torcicolo. Eu só falo o que penso, se não é propenso, nem digo elogiar. Teu som é igual da Betônico pra mendigo. Você tá de palhaçada aqui no circo de Soleil. No rap tu não se enquadra nesse círculo, Soleil. Sei que X1 de Soleil, isso é mais que questão de arte. Tua família eu te Soleil, pus fogo seu estandarte. O meu bonde é tipo enxame somado ao ninho de Vespa. Subindo que nem o euro na cotação da Bovespa. Nós é power tipo os black de quem tem gadeia crespa. Bota a mina hoje é minha face, ela faz meu quarto de espa. Eles têm cartas na manga, olha o teu corrente. Já você, cê não tem nada, trouxa, faz favor, não finge. Puro, deixa o sal da sua boca repleto. Pra quem veio sugar meu sangue, esse é meu flow de estaca. 0800 gangue nesse show destaca. Enquanto as mina pegam um bronze, eu tô com gol de plata. Transformando o rap game no meu gol de placa. Não sou juiz, mas tô no jogo, então eu consto. Te livre, expulsa quem tem esse pulso, pique Constantine. Eu sou o terror da família que cola com as lendas, bro. Essa é de roubar a cena, um dia vou falir a bola. E pode espalhar na city, que eu vou instalar no beat. Meu treineiro é Coach Carter, não vou escalar o Tite. Volto várias vezes da morte, é só instalar catite. Sempre me jogo de ponta, pique estalactite. Mesmo se instalar os kits, ainda vou ser piratão. De Curitiba a Nikit, os meninos na piratão. Mostrando criatividade, sem precisar de malote. Se um dia eu der calote, eu vou no bonde do Tigrão. O meu bonde é 0800 frio. Do Rio a Curitiba, conexão rap Brasil. Tigrão ou disco, aprendendo com a nova escola. Humildade acima de tudo, o futuro não me incomoda. Sim, o destino que apronta várias facetas. O mundo não é tão singelo, então que soe as trombetas. Batem palma pra cultura e pra quem vem do underground. E pra quem curte o rap, o reggae, o reggae, o dance hall. Então tire suas dúvidas, vê o que você prefere. Não traia os seus amigos, senão assim você se fere. Perdendo credibilidade e confiança. Vamos fazer união e manter essa aliança. Unidos juntos venceremos, vamos pra vitória. Pra aprender o que é certo e guardar tudo na memória. Fazer história nesse momento decisivo. O instinto vem de dentro, então corra atrás, amigo. Passa a bola que é gol sem fazer flow. Levadona desse que show te emociona. Mas vai na letra e questiona. Popstar tipo Madonna, mas dona que rima medíocre. Velho, fudido igual milf. Então no embaixo igual milp. O cara comprou o kit MC com direito a boné, bermuda e Fruit Loops. Aprendeu a falar gira igual cachorro adestrado que aprende uns truques. Agora lança links patrocinados no Facebook com rima falida, mas bem vestida, batida e roupa de marca. Clipe com barca e mulher paga. O lixo se propaga igual praga enquanto o bom senso se apaga. Dá dó desses versos mais usados que minhas roupas de brechó. A roupa não te faz melhor, nem te dá o dom. Por isso eu sou MC, mas você não. Já disse o dom, enfim, não se pague. Quando pego o mic pra mandar som ruim, ostentação pra mim é pôr na mesma faixa. Tigrão de leve, se quer viver de margem, vai vender TV de LED. Porque aqui você é sem futuro. E se quem não é visto não é lembrado, é por isso que tua mina só te dá no escuro. Você não joga nada e quer massagem. De leve. Você não joga nada e quer massagem. Tio de leve. Passa a bola, não enrola, passa a goma, faz a soma. Anda logo no embroma, não sabe fazer, então toma. Toalha, substitui, deixa quem sabe observa. Da reserva, quem preserva arte, mas que leigo nem conserva. Com você nenhuma erva, faz da rima serva. Pra que sirva, bebendo serva, até que visão fique turva. Cruzamento logo com curva, vira o jogo. Hoje rap é que nem futebol, não tem mais bobo. Se hoje sua estrela brilha mais que estrobo, amanhã teu e teus mano capa do globo, preso por roubo. Tu quer a 10, haha, é miopi, quer capitania, mas é medíocre. Corre que nem etíope, nem igual o tio que tem aquela classe que validasse sua titularidade sem que constatasse que cê não joga nada e quer massagem. Sai fingindo lesão e reclamando da arbitragem. Vai lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você não joga nada e quer massagem.